leva todo lado, vira. Pra te encontrar não tem placa. Tu tá preso, o mundo gira. E lá fora quem vai esperar? Até o dia voltar. Eu sigo sempre à frente até quebrar. Pode duvidar. Cavando cobre, logo eu vou fechar. Botando a prova, tô pra exterminar. Tô nunca renova, só rebobinar. Até passou da hora, deixo marinar. Se eu faço em pedaço, nem quer imaginar. Todo estrago, nem mesmo cinza sobra quando eu passo. Cena tá só farrapo, falta espaço. Ele e o bando dele, só bagaço. Tentando encontrar um caminho, sabe, não vai pra fugir daqui. Não tem rota onde tu sai, encarando o fim. Você é fundo, cuida, não cai, vai saber de mim. Pouco ou nada, sempre bom, fry.